Capítulo 6. E se e como posso? O fardo da preocupação. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23:2. Seu filho de 10 anos está preocupado, tão ansioso que não pode comer, tão preocupado que não consegue dormir. O que há de errado? Pergunta você. Ele balança a cabeça e geme. Eu ainda não tenho plano de pensão. Ou seu filho de 4 anos está chorando na cama. O que há de errado, querido? Ele choraminga. Eu nunca vou passar na faculdade de química. O semblante de seu filho de 8 anos está carregado de estresse. Eu serei um pai imprestável. E se eu for um exemplo ineficiente para os meus filhos? Como você responderia a tais declarações? Além de chamar um psicólogo infantil, sua resposta seria enfática. Você é jovem demais para se preocupar com essas coisas. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Felizmente, a maioria das crianças não tem estes pensamentos. Infelizmente, nós adultos temos mais que a nossa parte. A preocupação é o fardo de alinhagem da carga. Ele transborda com e se e como posso. E se chover em meu casamento? Como posso saber quando disciplinar meus filhos? E se eu me casar com um sujeito que ronca? Como poderemos bancar a educação de nosso bebê? E se depois de toda a minha dieta, eles descobrirem que alface é engordativa e chocolate não? O saco de estopa da preocupação. Incômodo, grosso, sem atrativos, rangente, difícil de manusear, irritante de se carregar. E impossível de se largar. Ninguém quer as suas preocupações. Verdade seja dita, nem você as quer. Ninguém tem de lembrar-lhe o alto custo da ansiedade. Mas o farei de qualquer modo. A preocupação divide a mente. O termo bíblico para preocupação, meriminas, é um composto de duas palavras gregas. Merizo, divide, e nous, a mente. A ansiedade reparte a nossa energia entre prioridades de hoje e problemas de amanhã. Parte de nossa mente está no agora. O restante está no ainda não. O resultado é meia mente vivendo. E esta não é a única consequência. Preocupação não é uma doença, mas causa enfermidades. Ela tem sido associada à pressão alta, problemas cardíacos, cegueira, enxaquecas, mau funcionamento da tireoide e inúmeras perturbações estomacais. Ansiedade é um hábito dispendioso. Claro, poderia valer o custo se funcionasse, mas não funciona. Nossas inquietações são vãs. Jesus indagou: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. A preocupação nunca clareou um dia, nunca resolveu um problema ou curou uma enfermidade. Como pode alguém lidar com a ansiedade? Você pode experimentar o que fez um companheiro. Ele se preocupava tanto que decidiu alugar alguém para preocupar-se por ele. Encontrou um homem que concordou em ser o seu empregado preocupador, por um salário de 200 mil dólares por ano. Depois que o homem aceitou o trabalho, sua primeira pergunta ao patrão foi: onde você vai arranjar 200 mil dólares por ano? Ao que o homem respondeu: essa preocupação é sua. Lamentavelmente, preocupação não é uma tarefa que você pode repassar a outrem. Contudo, você pode superá-la. E não há lugar melhor para começar que no verso 2 do Salmo do Pastor. Guia-me mansamente a águas tranquilas, declara Davi. Caso percamos o ponto, ele repete a frase no versículo seguinte: guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. Deus não está atrás de mim gritando, vai! Ele está diante de mim convidando, venha! Ele está na frente, roçando pasto, cortando mato, mostrando o caminho. Chegando na curva, ele dirige, vire aqui! Antes da elevação, ele gesticula, suba aqui! Parando perto das pedras, ele adverte: cuidado para pisar aqui. Ele nos guia. Ele nos diz o que precisamos saber quando precisamos sabê-lo. Como afirmaria um escritor do Novo Testamento? Encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4:16. Ouça uma versão diferente. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. A ajuda de Deus é oportuna. Ele nos ajuda do mesmo modo que um pai dá passagem de avião à sua família. Quando viajo com minhas filhas, carrego todas as nossas passagens em minha mochila. Na hora de embarcar, ponho-me entre o atendente e as meninas. À medida que cada uma passa, coloco a passagem em sua mão. Ela, por sua vez, a entrega ao atendente. Cada uma recebe a passagem no momento exato. O que eu faço por minhas filhas, Deus faz por você. Ele interpõe-se entre você e a necessidade. E na hora certa, dá-lhe a passagem. Não foi essa a promessa que ele fez aos seus discípulos? Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, pois o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Marcos 13:11. Não é esta passagem dada por Deus aos filhos de Israel? Ele prometeu supri-los de maná a cada dia. Aqueles que desobedeceram e colheram maná para 2 dias, acharam-se depois com maná apodrecido. A única exceção à regra era a véspera do sábado. Na sexta-feira, eles podiam colher o dobro. Por outro lado, Deus lhe daria o que eles necessitassem na hora de sua necessidade. Deus nos guia. Deus fará a coisa certa na hora certa. E que diferença isso faz? Desde que sei que a sua provisão é oportuna, posso desfrutar o presente. Dê sua atenção total ao que Deus está fazendo agora e não se preocupe com o que poderá ou não acontecer amanhã. Deus ajudará você a lidar com qualquer dificuldade que surgir quando chegar a hora. Mateus 6:34. Essa última frase é digna de ser um marcador de texto. Quando chegar a hora. Eu não sei o que faria se o meu marido morresse. Você saberá quando chegar a hora. Quando os meus filhos saírem de casa, penso que não suportarei. Não será fácil, mas a força virá quando chegar a hora. Eu nunca poderei dirigir uma igreja. Há muita coisa que eu não sei. Você pode estar certo, ou você pode estar querendo saber tudo cedo demais. Não seria o caso de Deus lhe dar as respostas quando a hora chegar? A chave é essa. Encontre os problemas de hoje com a força de hoje. Não comece a atacar os problemas de amanhã, até amanhã. Você ainda não tem a força de amanhã. Você só tem o suficiente para hoje. Mais de 80 anos atrás, um grande canadense da medicina, Sir William Ousley, pronunciou um discurso aos alunos da Universidade de Yale, intitulado Um Modo de Vida. Na mensagem, ele relatou um acontecimento ocorrido quando ele se achava a bordo de um vapor. Certo dia, quando estava conversando com o capitão do navio, ele ouviu soar um alarme agudo e estridente, seguido por sons estrepitosos e rangentes, abaixo do tombadilho. São os nossos compartimentos à prova d'água se fechando, explicou o capitão. É uma parte importante de nossas manobras de segurança. Em caso de problema real, a água que flui para um compartimento não afetará o restante do navio. Mesmo se colidirmos com um iceberg, como fez o Titanic, a água que entrar encherá apenas aquele compartimento rompido. O navio, no entanto, continuará flutuando. Quando falou aos alunos de Yale, Ousley recordou a descrição do navio feita pelo capitão. Cada um de vocês é, certamente, uma organização muito mais maravilhosa que aquele grande vapor e com destino a uma longa e distante viagem. Meu desejo é que você aprenda a dominar a sua vida, vivendo cada dia em um compartimento à prova de tempo. e isto certamente garantirá a sua segurança através de toda a jornada da vida. Toque um botão e ouça. Em cada nível de sua vida, as portas de ferro se fechando sobre o passado, os ontens mortos. Toque outro e feche, com uma cortina de metal, o futuro, os amanhãs por nascer. Então, você estará seguro. Seguro para hoje. Não pense no monte de coisas a serem feitas, nas dificuldades a serem vencidas, mas concentre-se na pequena tarefa ao alcance de seu braço, deixando que ela seja suficiente para o dia. Obviamente, o nosso dever não é cuidar do que está vagamente à distância, mas fazer o que está claramente à mão. Jesus tratou da mesma coisa com menos palavras. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Fácil falar. Nem sempre é fácil fazer, certo? Somos demasiadamente propensos a nos preocupar. Justamente na noite passada, estava me preocupando em meu sono. Sonhei que fora diagnosticado com ALS, uma doença degenerativa dos músculos que levou a vida de meu pai. Despertei do sono e, bem no meio da noite, comecei a me preocupar. Então, as palavras de Jesus vieram à minha mente. Não se preocupe com o amanhã. E por uma vez decidi não me preocupar. Arriei o saco da estopa. Afinal, por que deixar que os problemas imaginários do amanhã me roubassem o descanso da noite? Poderia eu prevenir a doença permanecendo acordado? Iria eu adiar a aflição por ficar pensando nela? Claro que não. Então, fiz a coisa mais espiritual que poderia ter feito. Voltei a dormir. Por que você não faz o mesmo? Deus está conduzindo você. Deixe até amanhã os problemas de amanhã. Arthur Heiss Sulberger foi o editor do New York Times durante a Segunda Guerra Mundial. Por causa do conflito mundial, ele achava quase impossível dormir. Ele não foi capaz de banir de sua mente a preocupação, até adotar como lema essas cinco palavras: um passo basta a mim. Tiradas do hino Lead Kindly Light. Guia, luz amável, dirige tu os meus pés. Não peço para ver a cena distante. Um passo basta a mim. Nem Deus deixará você ver a cena distante. Então, pode desistir de procurar por ela. Ele prometeu uma lâmpada para os nossos pés, não uma bola de cristal para o futuro. Não precisamos saber o que acontecerá amanhã. Precisamos saber apenas que Ele nos guia e que acharemos graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16.